sejam muito bem-vindos a mais um Alerta Vermelho. Esse Alerta Vermelho especial que vamos comentar os filmes sobre alienígenas, seres vindos de outros planetas, de outros mundos, de outras constelações. Para comentar sobre esse assunto, tá aqui do meu lado o Alexandre Luiz. E aí, pessoal? E a falta de vida inteligente fora da Terra seria um terrível desperdício de espaço. Olha só. E, do outro lado, o ser de outro planeta mais bacana que a gente tem, o Arlebonano. Muito obrigado. E sacanagem, cara. A frase que eu tinha elaborado, eu perdi ela no documento. Claro que você perdeu, né? Na verdade, o nosso amigo Arley foi abduzido e não se lembra da frase. Não, cara. Pior que a frase era boa. Era uma frase do Twilight Zone, cara. Mas eu perdi ela. Sacanagem. Ou você foi abduzido e implementaram uma sonda... deixa quieto. Ó, pode parar com isso, filho. Porque os caras estão instalando uns cabos meio esquisitos aí pelas ruas, filho. No chão aí. Tem medo de vir pela privada. Perigoso. Cuidado, cuidado. Isso é perigoso. Maravilha. É uma ótima maneira de começar um cast falando sobre alienígenas com sondas anais na privada. Exatamente. Bom, e antes da gente entrar no cast de alienígenas em si, a gente tem que divulgar o resultado da promoção lançada no último Alerta Vermelho sobre Breaking Bad, que é aquele kit super bacanão da série, todo personalizado. Bom, a gente vai fazer o sorteio aqui agora. Hoje a gente está gravando dia 27 de abril. A gente vai fazer o sorteio agora. Daí o link do sorteio para provar que a gente fez dia 27 de abril vai estar aqui no post. Vamos rodar aqui então. Olha só, Warley, fala pra nós aí, quem que foi a vencedora desse kit super bacana? A vencedora é a @_Asuel. Olha só, como é que é o nome dela? Ana Suel. Ana Suel, então parabéns, você foi a vencedora da promoção Breaking Bad, em parceria, o Cine Alerta em parceria com o canal AXN Brasil. Como é que faz pra ela receber agora esse kit, Alexandre? É muito fácil, é só ela mandar os dados, né, o endereço, o nome completo, para alertavermelho@cinealerta.com.br. E é só isso que ela tem que fazer. É isso aí, simples. Olha só, vai receber simples, em casa, sem nenhuma complicação, e vai curtir o prêmio oferecido aí pela AXN Brasil. Bom, e um outro recadinho super bacanudo que a gente tem pra dar é que ontem, dia 22 de maio, entrou no site uma promoção em parceria com a Videolar. Vai presentear vocês aí que gostam de cinema e trilhas sonoras com vários kits bacanas. São 6 kits, tem CD, Blu-ray, DVD de vários filmes muito bacanas. E pra concorrer a isso, o que tem que fazer, Warner? Tá sensacional, cara. Tá sensacional essa promoção. Você tem que responder a pergunta no Twitter, né? Qual a sua trilha preferida e por quê? E coloca a tag trilha preferida. Exato. Né? Você responde a pergunta e coloca a tag trilha preferida. E aí a gente vai definir qual foram as 6 melhores respostas, mais criativas, que vão levar... O primeiro vai levar um BD, né? Um Blu-ray e um CD... da trilha sonora de Tropa de Elite, né? Um Blu-ray com filme e o CD com a trilha sonora. Um Blu-ray com filme Chicago e um CD da trilha sonora. O terceiro vai levar um CD do um CD da trilha sonora de Titanic e um CD da trilha sonora de Avatar. O quarto vai levar um DVD e 2 CDs de High School Musical. O quinto vai levar um CD de Titanic e um CD de Eclipse. E o sexto vai levar um CD da Whitney Houston e um CD de Anjos e Demônios. Olha só, é prêmio pra caramba, hein? Você vai poder estar entre os 6 colocados ali. Facílimo, só usar a criatividade e responder. Não tem limite de respostas. Só que tem um prazo curto, né? Você pode enviar só até sexta-feira, dia 26, as respostas para o nosso perfil do Twitter. E o resultado será divulgado no dia 30 de maio. Então é isso daí, participe. Concorra a esses prêmios muito bacanoises que a Videolar ofereceu para você. É isso aí, agora vamos ao nosso tema alienógico que temos que discutir. Bom, a gente pode dividir os filmes de alienígenas em pelo menos três vertentes principais, né? Algumas delas com maior apelo popular e outras que agradam mais os fãs mais hardcore de ficção científica. Por exemplo, os filmes sobre invasão alienígena, eles estão geralmente ligados a blockbusters, filme catástrofe, filmes de terror ou suspense. E nesse caso, os alienígenas são mostrados como vilões que não têm muito a dizer e ficam limitados a atacar os humanos e serem derrotados, né? A ação, nesse tipo de filme é o que geralmente importa, os efeitos especiais, o design das naves, e que muitas vezes importa mais do que os próprios alienígenas, que, em alguns casos, nem aparecem nesse filme. A gente tem o caso do alienígena fora do seu planeta, que é aquele que está perdido na Terra, que não tem intenções hostis. Esse tipo de filme dá mais ênfase no alienígena, né, que pode ter forma humana ou não. Mas família. E são filmes onde importa mais o drama dos personagens, né, incluindo o drama do próprio alienígena, que na maior parte das vezes se encontra numa situação de vida ou morte, né, que ele tem que sair do planeta antes que aconteça alguma coisa, talvez pelo próprio ambiente que ele tá, né, que ele pode acabar morrendo. Outra coisa que dá destaque também nesses filmes é a relação entre o humano e o alienígena, né, e que é muito mais importante, ao contrário dos blockbusters, né, muito mais importante isso do que os efeitos especiais. São efeitos que às vezes se limitam só à nave, ou até um feixe de luz representando a nave, né, exatamente para demonstrar que os efeitos não são de importância. E uma terceira vertente que a gente tem é do alienígena que oculta a verdadeira intenção da trama, que é refletir sobre a conduta dos humanos no planeta. São filmes em que a ação geralmente não importa e que os personagens principais são representações de instituições como governo, exército, religião, ciência. A função desses filmes é justamente discutir o papel dessas instituições no mundo, além da função dos cidadãos comuns dentro desse mundo globalizado que a gente vive. E dentro dessas três divisões é que a gente vai acabar discutindo, né, esses filmes, e aí a gente vai identificando cada um deles dentro dessas vertentes aí. Eu acho até que teria uma quarta vertente, apesar de ser um pouco menos utilizada, mas que não deixa de ser, que é a do ser humano indo para outros planetas. Sim, que aí seria um filme mais de exploração, né? É. Que a gente até tem alguns aqui na nossa lista, né, que a gente vai comentar hoje, que são sobre isso. Mas eu acho filmes que muitas vezes agradam também ao fã mais hardcore de ficção científica, e talvez até entre a intenção da trama, que é refletir sobre a nossa conduta no nosso planeta, né? Porque quando a gente chega no planeta a ser conquistado ou explorado, muitas vezes a gente adota essa postura de conquistador, que é uma postura que é adotada, né, no próprio planeta Terra. E é aí que a gente tem essa discussão também da nossa função aqui no planeta. Exatamente. A gente montou uma lista aqui com alguns filmes que a gente acha que vale a pena comentar, né? E, assim, alguns vão ficar de fora porque a gente tem outras intenções pra ele. Então, às vezes, não reparem se alguns filmes que vocês querem estejam fora. Mas, pra começar, eu acho que o importante seria nem comentar o filme em si, mas comentar mais a questão das referências do filme A Viagem à Lua, né? Ou A Trip to the Moon, de 1902. Que é um filme que ele faz parte dos primórdios do cinema e dos primórdios da ficção científica. E que é interessante a gente destacar que desde o começo do cinema já existe essa ideia, né, de ter alienígena. Inclusive, o Viagem para a Lua entra nessa quarta vertente que o Orley citou, né? Eu acho, né? Não vou falar com você pra você ter certeza, mas eu acho que ele deve ser o primeiro filme de ficção científica e o primeiro a tratar de alienígena do cinema. Pelo menos conhecido, assim. Ele é considerado a primeira obra com efeitos especiais dentro desse tema de viagem no espaço, né? Ele é dirigido pelo Georges Méliès, né? Isso, que é o padrinho da Chloe Moretz no Hugo. O Sir Ben Kingsley. Mas não, a gente tá brincando, tá? É porque o filme é uma merda. Mas assim, ele foi baseado em dois livros, né? O Da Terra à Lua, do Júlio Verne, e Os Primeiros Homens na Lua, do H.G. Wells, que vai ser tentado novamente porque eles influenciaram outras obras. São dois autores extremamente influentes dentro da ficção científica. Importantíssimos, né? É também um filme que teve aquela famosa cena, né, do pouso na Lua, né? Que parece até uma bala atingindo a Lua. E o filme se trata trata de 5 astronautas que são enviados à Lua, numa cápsula que é lançada por um canhão gigante, e eles são capturados pelos selenitas, né, que no caso são os alienígenas da Lua. E aí eles tentam depois fugir da Lua. Ele é curtinho, ele acho que deve ter uns 14 minutos. Ele é possível encontrar na internet, porque ele já tá em domínio público, né? Isso. Então eu acho que vale a pena mesmo assistir ele pela questão dele ter servido de referências e pra criação de vários outros filmes, sabe? Pro início dessa quantidade de filmes de alienígenas que temos por aí. É bacana. Bom, e daí entrando nos filmes longas, metragens, a gente pode começar pelo Dia em que a Terra Parou, de 1951, dirigido pelo Robert Wise, que é, eu acho que, o grande pioneiro, o mais popular até, que deu entrada nesse início pra popularizar esse gênero de filme, né? O Dia que a Terra Parou, esse original de 51, é dirigido pelo Robert Wise, que é um diretor extremamente influente. Ele fez parte da produção do Cidadão Kane, e algum tempo depois, né, em 1979, ele dirigiu o Jornada nas Estrelas, o filme. E um dos motivos dele ter aceitado é pelo fato dele realmente que ele acreditava nos alienígenas, e pelo lado antibelicista da guerra, né? Exato, O Dia que a Terra Parou, ele entra naquele caso que a gente comentou, que são os filmes que discutem a sociedade disfarçado de um filme de invasão alienígena. Ele é um filme que é um filhote da Guerra Fria, que estava em plena ascensão ali na década de 50. E é um clássico do cinema, né? Ele tem cenas extremamente famosas, aquele robô gigante, né, que é uma máquina de guerra, que é o Gort. Que é literalmente um robô. Quando eu falo um robô, depois vocês vão entender porque que eu falo, é um robô! esse filme é bem bacana. Tem uma frase nesse filme que é usada em diversos outros, né, que é a famosa frase Clato Barada Nicto, que era um comando em tese pra ele ir atrás do Clato, no caso, e levar ele de volta pra nave. Uma curiosidade aí é que o Arthur C. Clarke, né, famoso autor de ficção científica, ele fez uma lista dos melhores filmes de ficção científica de todos os tempos, e ele colocou O Dia que a Terra Parou original em 7º lugar, atrás ali do 2001, Odisseia no Espaço, que o filme do Stanley Kubrick, que foi escrito a partir de um roteiro do próprio Arthur C. Clarke. Não é um filme com uma história original, né? Ele foi baseado num conto que chama Farewell to the Master. O autor Harry Bates recebeu apenas $500 da Fox pelos direitos. Cara, como eram as coisas antigamente, né? Nessa época aí era muito comum esse tipo de acordo, né? Que a pessoa... Era o preço, né? E uma das diferenças poucas, assim, né? Mais curiosidade, é que ao invés do robô se chamar Gore, ele se chamava Gnut. Ah, na história, né? Na história, tá. E o exército americano também, ele se recusou a cooperar com as filmagens depois de ler o roteiro. Ele foi refilmado em 2008 com o Keanu Reeves no papel do alienígena Clato, né? Isso. E a refilmagem, ela não tem a mesma relevância desse filme? Ela não tem por diversos motivos, assim. Pra começar, a intenção, assim, quando você vê, por exemplo, você vê o de 51 e logo da sequência você vê o de 2008, você vê que tem elementos ali que, em tese, respeitam o original. A intenção era ser um filme legal, mas não é. Até mesmo que o diretor Scott Derrickson, você vê, desde 93 o cara, ele queria refazer o original porque ele era muito fã, ele queria fazer uma homenagem, né? E imagina, né, se ele é fã e fez aquela merda, imagina se não fosse. É complicado, né? Um elenco bom, né? Assim, com um elenco de apoio com o John Hamm, a Kathy Bates, o Kyle Chandler, né? A Jennifer Connelly. E sai uma coisa dessa, cara. Pra começar, Clato tinha poderes mentais. Que porra é essa? O Gort, cara, transformar ele num ser biológico? Que filha da putagem é essa? Não, isso aqui que é pior. É que eles já vieram com a intenção de destruir o humano. Uma coisa que, tipo assim, destrói a proposta do original. Porque no original a intenção era eles virem e explicarem para a sociedade que elas tinham que eles tinham que melhorar. Uhum. Enquanto esse já veio com a intenção de destruir, vendo que a sociedade não tinha mais conserto. Ele pula da terceira vertente que a gente estipulou, né? É. Que é de discutir o papel para a primeira, que seria do tipo um blockbuster mesmo, um filme catástrofe. E destruir tudo. É. Né? É bizarro. E aí os caras vêm, transformam o Gordon num ser biológico, depois viram insetos, cara. Insetos, cara, que comem tudo, velho. Que bosta é aquela? É, não, tá, nem compensa, cara, nem compensa. É, sabe? É você distorcer toda a proposta original, que era uma proposta bem interessante, e transformar num filme pipoca sem. É, assim, tem algumas coisas assim que eu falo que as ideias eram interessantes, mas essas aí atrapalham muito o filme, porque elas mudam muito a proposta do filme. E eu acho que isso é incorreto, sabe? Pra mim não funcionou. Valeu a pena. Dois anos depois, nós tivemos um outro filme que mais tarde seria refilmado, já que é uma história bem famosa, que é o Guerra dos Mundos, de 1953. Que também, né, voltando aí, mais uma adaptação de uma obra do H.G. Wells. Uhum. Eles vêm com a intenção número um, invadir a Terra e destruir tudo, porque eles querem a Terra pra eles. Isso. É, uma coisa, né, no caso, por exemplo, é que o remake já fez mais certo, as naves de invasão, no de 2005, elas são mais fiéis ao livro. Uhum. Enquanto as de 51 não foram feitas daquela forma, porque a própria equipe não via como aquilo ali ser adaptado pra época, não via como ver a movimentação da nave, né? Com aquela. É, não tinha como fazer. Perto, né? Isso, então, que eram os tripods. É, né? E aí eles refizeram eles um pouco diferente. É, e mesmo assim o filme ainda recebeu o Oscar de melhores efeitos especiais, né? Ah, sim, pra época aquilo era. Pra época realmente ele foi muito bem feito. Né? É. 53? É, não, é pra se pensar. Eu sempre gosto desse negócio, por exemplo, quando começa aquelas narrações do que tá acontecendo, sabe? Isso acontece um pouco no dia em que a Terra parou, no início do filme, que começa com aquelas notícias, né, da invasão e tudo mais. Eu acho que sempre é uma parte que, quando é bem feita, enriquece o filme, né? Guerra dos Mundos, ele começa com um prólogo em preto e branco, né? E aí já muda pra uma sequência colorida, né? Isso. Uma sequência de títulos coloridos. É outro filme que também é considerado como culturalmente, historicamente e esteticamente importante para o cinema. É, tá em várias listas de melhores filmes, tanto como melhores filmes de ficção científica, como melhores heróis e vilões, uma lista da AFI, né, de 100 anos do cinema, que foi publicado já há algum tempo. E ele faz algumas concessões, né, quanto à história original, mas ele mantém, né, o mais importante da obra do H.G. Wells, que é a forma como os invasores, né, que no caso são marcianos, são derrotados, né? É. Porque é uma raça que não tinha nenhuma defesa contra vírus e bactérias, né? E aí você tem deles serem mais evoluídos mentalmente, eles eram mais fracos fisicamente, né? Isso, e aí você tem aquela mensagem, né, de que as menores criaturas da Terra, né, ou as menores criaturas que, nas palavras do H.G. Wells, né, Deus colocou na Terra, acabaram salvando a humanidade de sua extinção, passando, então, uma mensagem de preservação também, né, de certa forma. E é uma coisa que eu particularmente gosto na versão de 2005 do Steven Spielberg, e que causou revolta de muita gente, né, que na versão do Spielberg não é citada essa questão dos vírus e bactérias, e ele deixa no ar isso. É, a narração, para quem conhece a história original, entende o que é, né, mas quem não conhece a história e tava ali só assistindo, acaba ficando meio, tá, mas o que derrotou os alienígenas? Eu lembro que na época muita gente reclamou disso, e aí a gente tinha que vir explicar, falar, não, aconteceu por causa dos vírus e tal, que as pessoas acabam não pegando, né? É. Isso é uma das coisas que eu gosto no filme do Spielberg, é deixar isso um pouco subentendido, né? Não explicar de forma tão didática. Em compensação, o filme do Spielberg acaba pecando um pouco por ser um tanto covarde no final. Isso é um padrão que meio que é do Spielberg, né? Infelizmente, é próprio muitos dele, filmes, né? ele acaba, sabe, na hora que você espera que agora vem aquela paulada final, ele dá aquela amenizada nas coisas. É, em prol de um final feliz, né? Final totalmente feliz, na verdade. Ele joga aquele famoso balde de água fria na situação e acaba um pouco com o clima do filme, né? Mas, assim, eu até gosto do Guerra dos Mundos 2005, é um filme que, assim, quando passa na TV eu até assisto, mas, sem dúvida, o original é muito melhor. melhor. Ele, inclusive, o H.J. Wells ficou tão satisfeito com o resultado na época. Uhum. Ele ofereceu pro produtor do filme, né, que era o George Pal, que qualquer dos demais livros que ele tinha escrito poderiam ser adaptados para o cinema para ele. Ele daria, né, o direito de adaptação. E aí o Pal foi escolher A Máquina do Tempo. É, outra obra também extremamente influente do H.G. Wells. É, e esse mesmo diretor, ele queria que o trecho final ali do filme fosse feito em 3D. Mas acabou que a ideia não foi levada adiante por diversos motivos da época que acabaram impossibilitando isso, sabe? É, para quem acha que o 3D é uma coisa nova, né, nessa época já se fazia um filme 3D, inclusive Hitchcock já havia testado uma tecnologia 3D no Disqueme pra Matar. Alguns anos depois, nós tivemos aí o Plano 9 do Espaço Sideral. Vamos lá? Considerado o pior filme de todos os tempos. Dirigido pelo diretor, o pior que é diretor considerado de todos os tempos, né? O Will Bowles, mas apesar que o Will Bowles, se ele continuar no naipe que ele tá indo, velho. É, palho duro, hein? É, pois é. É, porque a gente tem que levar em conta que pelo menos o Ed Wood, né, que é o diretor do Plano 9, exerce alguma importância no, na história do cinema, coisa que o Bo não consegue encontrar, né, espaço pra isso. É, mas é aquele negócio, né, cara? Eu acho que ele queria fazer aquela coisa mesmo pra diversão, cara, o Ed Wood, no caso dele, tá? O Ed Wood não sabia, ele não tinha a menor ideia do que ele tava fazendo. Ele acabou criando uma estética tão errada que acabou se tornando a própria marca registrada dele. Mas é engraçado, porque quando você assiste o filme, você vê que a ideia do filme não é ruim. Mas ele é muito mal executado em todos os quesitos possíveis. Pra começar, eu não me incomodo que seja feito assim, com um fiozinho segurando a nave espacial e que eu vejo. O problema é a partir do momento em que você coloca alguém que tem mal de Parkinson pra segurar a porra da cordinha. E a nave não vai reta. Ela fica balançando como se tivesse um vento empurrando a praga da nave. Mas eu tô brincando, é porque você tem que acabar zoando pela ruindade do filme em geral, sabe? Mas é muito bizarro. Um dos atores do filme, uma das participações especiais foi do Bela Lugosi. Inclusive, ele morreu logo no início das filmagens de um outro filme do Ed Wood. Eu tenho quase certeza que ele morreu de desgosto. É, na verdade. O Bela Lugosi, ele estava numa situação muito complicada quando o Ed Wood chegou nele, né, e fez várias propostas para ele participar. Bela Lugosi já estava no ostracismo, né? É, para quem não conhece, Bela Lugosi é conhecido como o Drácula, tá? O Drácula, não é um Drácula, é o Drácula. E aí o Ed Wood acabou trazendo, né, o Bela Lugosi de volta para alguns filmes, só que o Bela Lugosi, ele estava com problemas com drogas e tal. É. E foi bem, bem triste, né? Essa questão toda. E ele usa uma capa bem estilão vampiro nesse filme, cara. Uhum. A qualquer momento eu esperava que ele fosse virar um vampiro, cara. E por falar em vampiro, o filme tem no elenco uma atriz que usava o nome de vampira. Vampira, exato. E o outro filme que ele tava gravando com o Ed Wood era Tomb of the Vampire. Cara, dele não dá pra esperar grandes coisas, né, mano? Mas aí, né, por isso ele acabou resolvendo, né, incluir a cena do Bela Lugosi, ainda assim, né, no Plan 9 from the Outer Space. A intenção, o filme é um pouco simples, né? Os alienígenas chegam, eles não querem destruir a Terra, eles querem apenas ser reconhecidos, vamos pôr assim. Que os humanos não achem que eles são os únicos seres no universo, e a preocupação do alienígena é exatamente que o ser humano, ele vem evoluindo muito suas armas, né? A última tinha sido a bomba atômica, alguns cientistas especialistas em armas estavam descobrindo certas coisas, até que o ponto que eles iam descobrir uma espécie de explosão usando as moléculas do Sol, da luz solar, chamaria solarite. E essa explosão, caso ela ocorresse, ela ia destruir literalmente o universo inteiro. Olha, então só eles vieram aqui pra ajudar, como se diz assim, humanos, entendam, seus idiotas, vocês vão destruir essa merda toda, vamos parar? É, a gente percebe como esses três filmes, né, que a gente comentou, de certa forma, eles são produtos de seu tempo, né? Nós tínhamos ali a Guerra Fria, e os alienígenas acabam se tornando essa metáfora para nós mesmos, né? Para um perigo que nós mesmos estávamos representando pro planeta. É, mas assim, é porque o filme é ruim, sabe? Você vê que ele é visualmente mal feito, a história história é cheia de problema. Nossa, os alienígenas são péssimos dos péssimos, os atores, puta merda, muito ruim, né? Sabe, ele é todo mal executado em todos os sentidos, cara. Mas eu acho que, assim, pra quem tá curioso e quer aprofundar um pouco no tema, eu acho que vale a pena. Pelo menos uma vez. O filme não é longo, ele tem uma hora e pouquinho, nem uma hora e vinte direito de filme, então... Uhum. Não, e pra quem gosta de cinema, é importante assistir, porque ele é um filme que tem a sua importância dentro da sétima arte, mesmo que seja uma importância que sirva de contra-exemplo, né, de como você não deve fazer um filme. Mas é importante assistir, ó. Tem que seguir. É, só um filme que gastaram $60 mil. É, pô. Pra quem se interessou um pouco também pela história do Ed Wood, né, o pior diretor de todos os tempos, tem um filme muito bom, dos anos 90, dirigido pelo Tim Burton. E que, diga-se de passagem, uma das melhores atuações do Johnny Depp. Sim, é uma das melhores. Porque era a época que ele sabia ser ator mesmo. Tem vários atores, assim, ótimos no filme, sabe? Tem o Martin Landau, Patrícia fazendo Arquette. O Martin Landau faz o Bela Lugosi, isso. Interpretação fantástica do Martin Landau. O Vicente D'Onofrio fazendo o Orson Welles, o Bill Murray fazendo o Bunny Breckenridge, se não me engano o nome. Isso, é. Max Cancela. Então, assim, um elenco bem bacana, cara. Um filme legal mesmo. Diga-se de passagem, pra quem assistiu o filme, espere com muita atenção pela participação do Vincent D'Onofrio como Orson Welles, que é sensacional. O filme vale bastante a pena ver. Aí a gente vai dar um salto, né, porque várias outras produções foram feitas aí durante esse tempo, mas algumas até mereceriam ser comentadas, mas se a gente for comentar tudo, esse podcast vai ficar gigante, porque a gente ainda tem muita coisa pra falar. Então a gente vai dar um salto aí pros anos 70, pro filme Dark Star. É, mais precisamente 74. Exato. Foi uma comédia de humor negro, dirigida pelo John Carpenter, né? É a partir de uma história do Dan O'Bannon, que depois ficaria conhecido como sendo roteirista e co-criador do primeiro filme de Alien. O Dan O'Bannon, por sinal, faz um dos personagens. Esse filme, como o Alexandre falou, ele é de humor negro e tem cenas que lembram muito você tá lendo obra do Douglas Adams. Até exato. Parece que foram diálogos criados pelo Douglas Adams, alguns ali, sabe? É. E o filme é... Olha, eu sinceramente eu não tinha assistido o filme até então. É um filme que eu quero rever porque ele é muito interessante, ele aborda uns temas bem legais. A intenção dele inicial, quer dizer, na verdade ele foi feito primeiro como um curta-metragem que o John Carpenter fez na faculdade com o Don O'Bannon. E aí eles, depois que eles saíram da faculdade, eles adicionaram algumas cenas pra chegar a 80 minutos, né? E fazer, né? E se tornar aquilo um longa-metragem, né? A música inicial é uma música muito legal. Eu não lembro agora o nome do... Acho que foi ele que criou aquela música, se não me engano. A música foi feita pro filme. A trilha é do John Carpenter. É, ele... Geralmente ele que faz as trilhas dos filmes dele, né? A trilha é muito bom. Os efeitos são terríveis, mas... Você releva isso, cara, porque o filme é muito divertido, sabe? Tem um alienígena que parece uma bola de vôlei de praia, de plástico. Sabe aquelas que criança brinca? E a bola começa a trollar o cara. A bola começa simplesmente... Eu não quero ficar mais preso nesse quartinho aqui, eu vou te sacanear. E ela começa simplesmente a pular nele, a agarrar o cabelo dele, até que ela foge, entra num... empurra ele num lugar, ele fica preso. Uma cena que, ao mesmo tempo que ela é agoniante, ela é muito engraçada, que ele fica preso no posto de um elevador, e o elevador subindo e descendo, e você fala, puta merda, agora esse elevador vai destruir ele. Tá fudido, até que ele consegue entrar no elevador, e ele crente, e ele fica preso, porque ele tá subindo peso, ele fica preso ali no lugar, e aí ele aperta um botão e dá a seguinte mensagem: esta armação será destruída em poucos segundos. Eu falei, fudeu, vai explodir o cara todinho. Da explosão mais nicha da Terra, velho. Eu falei, nossa, Deus. Mas tem muita coisa engraçada, tipo, a bomba Deus é sensacional. É, então a bomba ela tem um complexo de que ela quer ser Deus, ela acha que ela manda, assim, ela... Não, é, no começo ela tá simplesmente ali, eles estão numa missão pra explodir planetas, né? Então eles têm várias bombas, e as bombas falam, né? As bombas, elas têm uma certa consciência. É. E tem um determinado momento momento ali que, que eles passam por uma chuva de meteoros, o negócio danifica um... uma parte da nave... É, uma parte da nave que controla... É responsável pela bomba. Isso, que controla o lançamento da bomba, né? E aí a bomba, de repente, ela vai ser lançada e a nave também tem consciência, né? Isso, nada. E a nave começa a conversar com a bomba, fala, ó, não, isso foi um engano, não tá na hora de você ser lançada ainda. Aí ele fala, mas... Volta pra dentro. Aí ele fala, não, mas me pediram. Não, mas foi um erro, ainda não consegui descobrir, mas foi um erro. Tá bom, mas da próxima vez, eu não volto não, hein? É, eu vou explodir. Aí ela fala, ele fala mais ou menos desse jeito. Ele fala, ok, mas que seja a última vez que isso acontece. Isso acontece mais umas duas vezes, até que a bomba se irrita e fala, não, foda-se, eu vou explodir. Agora eu vou explodir. Foda-se. E aí o capitão da nave, né, que ele na verdade nem era o capitão, ele tá lá porque o capitão anterior acaba morrendo, né? Ele nem tá morto, ele tá bem congelado. Ele tá congelado. Ele conversa, mas ele tá todo fudido, sabe? Ele tá tipo Darth Vader sem máscara. Meio bizarro. Até o nome do capitão, na verdade, é tenente, né? É. Chama Doolittle. E é até uma brincadeira ali, porque ele é bem relapso mesmo quanto ao trabalho dele. Ele não faz muita coisa, né? É. E aí ele vai conversar com o capitão da nave, que tá lá congelado, né? E perguntei aí, o que que eu faço? A bomba vai explodir. Ele, tente conversar com ela. É uma beleza, cara. E aí ele vai ter uma conversa existencialista com a bomba, pra convencer ela de que ela não deve convencer... Ela não pode confiar no que ela sabe, né? Que o que ela sabe pode não ser verdade, porque ela não tem dados suficientes pra identificar o que ela sabe como sendo verdade. O filme é, assim, esses momentos de humor do filme salvam todos os momentos de tosqueira que ele tem, né? Por conta do baixo orçamento. Sim, mas eu acho que é nem a intenção. E a cena final, cara, é muito boa, cara. Com aquela trilha sonora e que remete a uma coisa que o cara já tinha comentado, é sensacional. Você levanta em palmas lentas pra aquilo, cara. Você fala, incrível, parabéns, muito bom. O filme bom. Termina com a primeira versão do Surfista Prateado. Né? Mais ou menos desse jeito. E assim, eu aviso que não é um skate comum, cara. Não é mesmo. Sabe? São restos de uma nave. Sensacional. Mas é um filme bem legal mesmo, assim, vale a pena pra quem gosta daquela coisa bem ficção científica, aquele humor negro, aquela coisa que realmente lembra mesmo o Douglas Adams em diversos momentos. Vale muito a pena ver. 2 anos depois, a gente teve mais um filme de ficção científica, de pura ficção científica, que é O Homem que Caiu na Terra, que é um filme com o David Bowie, baseado num livro do Walter Tevis, que, sinceramente, é um filme muito pretensioso, acabou virando cult com o passar dos tempos, ele não foi muito bem aceito na época, e entra na condição, na nossa segunda vertente, né, que é o alienígena fora do planeta, que ele tá perdido na Terra, não tem intenções hostis e que tá numa situação de vida ou morte. Ele vem pra Terra pra pesquisar uma forma de criar água, porque no planeta dele a água tá escassa, o planeta dele tá virando quase um deserto, e ele vem pra cá e começa a inventar várias coisas, né, as invenções dele acabam trazendo pro planeta uma era, assim, de avanço tecnológico que talvez o mundo nem estivesse preparado para a época que o filme se passa, porque ele se passa mesmo nos anos 70. E tem o David Bowie. No seu primeiro papel no cinema. Primeiro papel dele no cinema. E o que é interessante falar também sobre o David Bowie aí é que ele estava no auge da carreira e no auge do vício dele em cocaína, né? E alguns anos depois ele falou que, apesar de gostar do filme, ele não fazia ideia do que estava acontecendo ali e não lembra de muitas das coisas que ele vê na tela. Que beleza. Né? Ele não estava muito ligado, mas acabou ajudando isso nessa... essa interpretação chapada do David Bowie acabou ajudando nele no filme. Mas é um filme muito pretensioso e que faz algumas críticas ao consumismo, né? Até porque o personagem surge como um inventor e o padrão de vida da classe média norte-americana. Mas tem uma narrativa muito truncada, a montagem do filme é muito confusa em diversos momentos. E é um filme de duração extremamente longa, tem 2 horas e meia, e fazem ele ser um filme assim que exige muito do espectador e não recompensa essa exigência, né? E outra coisa, uma outra curiosidade sobre o filme é que ele tem várias cenas de sexo bem explícitas, né? Tem que assistir, então. É, bem explícito. Não, tô brincando. Esse eu não tive tempo de assistir, infelizmente. A longa duração impediu você assistir ele. E a falta de tempo, né, gente? É, vale. É um filme que, de certa forma, ele tem a importância dele, né? Acabou virando cult, mas realmente é um filme que é muito pretensioso e não entrega o que poderia entregar. Bom, daí a gente tem o lançamento de um dos filmes que todo mundo deve conhecer, que é o Contatos Imediatos de Terceiro Grau, lançado em 1987. É uma das obras mais importantes do Spielberg, né? Tá no começo da carreira dele. Ele tinha acabado de praticamente criar o blockbuster, né? Com o Tubarão, e aí ele entrou com Contatos Imediatos, que foi a primeira incursão dele nessa questão de invasão de alienígenas, né? Exato. E é um filme que cai na vertente ali de... Ele une um pouco o alienígena perdido na Terra, né? E com a vertente da discussão do nosso papel ali como sociedade, né? Porque a partir do momento em que tudo leva a crer que nós vamos ter uma invasão alienígena, será que essa invasão é benéfica? Será que essa invasão é maléfica? Quais são as intenções desses alienígenas, né? Eles querem nos destruir ou não, né? O título, né? Contato Imediato de Terceiro Grau é porque existem... Foi denominado, né, dentro da ufologia, vamos pôr assim, cinco níveis de contato. Na verdade são seis, porque tem o contato de zero grau. Então eu vou exemplificar aqui, por exemplo. No caso, o contato de imediato de zero grau seria a observação de um OVNI a uma grande distância, né? Ah, achei que de zero grau fosse só você acreditar que existe. Não. Mas aí você não tem o contato, né? Ou se você só acredita, não tem o contato. O contato de primeiro grau, né, o contato imediato, seria a observação que é realizada a curta distância. E que, assim, a gente acaba conseguindo captar alguns detalhes do OVNI, como janela, ponto de luz e outras coisas. Aí tem o contato imediato de segundo grau, que é quando o OVNI pousa ou sobrevoa um local, deixando indícios da sua passagem. Como vegetação queimada, mar de solo, sinais. É aquele contato que já começa a dar medo, né? É, além de provocar perturbação em algumas pessoas mais suscetíveis e animais. Uhum. Tem o contato imediato de terceiro grau, né? É possível observar os tripulantes do OVNI, né? Ou dentro dele ou fora dele, sem que haja até então nenhum contato com ele, nenhuma comunicação. Temos o contato imediato quarto grau, que é quando, além de observar o OVNI, há algum tipo de comunicação, palavra, gesto, telepatia ou coisas do tipo, né, que é visto em outro filme do Spielberg, que é o ET. No caso, o contato imediato terceiro grau, ele tem a comunicação, né, de certa forma. O nome do filme tá errado, então. Talvez. Então os contatos tenham mudado, né, depois de um... Talvez, pode ser. Passaram por uma reforma. Mas, e aí teria o contato imediato de quinto grau, que é o contato mais íntimo, né, que é o observador chega a entrar no OVNI, ou voluntário ou não, né, e se a força é classificado como a boa e velha abdução. Uhum, que aí rola a sonda anal. Exatamente. É, por isso que grande é isso, sonda anal. Não sei se é grande, né, mas... Pô, o Ari acabou de voltar de uma abdução, cara, esqueceu? Tô voltando de tudo agora. Mas... Eu acho Contatos Imediatos um filmaço. É um filme que ele não se prende a nenhum tipo de clichê de ação, né? Então você tem a preparação para uma invasão, mas você, como não sabe se eles são hostis ou não, então você não tem aquela preocupação de se tornar um filme catástrofe, né? E acaba se tornando um filme sobre as relações que se formam ali entre as pessoas que estão recebendo as mensagens, mas não sabem exatamente o que fazer com elas, né? Por outro lado, você tem os militares que estão tentando decodificar essa mensagem também para tentar descobrir quais são as intenções dos alienígenas, né? E como sempre, a primeira reação dos militares é justamente achar que a gente está diante de uma invasão, que nós precisamos atacar e tudo mais. Mas eu gosto muito do filme, para a época também. Bom, é Spielberg, né? Então é uma coisa que a gente sempre espera, que para a época os efeitos especiais são muito bacanas. A utilização da música do filme é importantíssima. Você tem um tema central do filme que é repetido várias vezes e depois no fim você entende por quê. John, né, filho? John. É, senhor. Mestre John, não é rei. Senhor John Williams fazendo um trabalho exemplar, como sempre, né? Ele anda meio preguiçoso, mas também, coitado, né? Com a idade que tem, com tudo Cara, que ele já qualidade, ele pode, isso é foda. Né, não, e mesmo com a preguiça, o cara ainda é foda, cara. O cara ainda consegue fazer trilhas sonoras que vira e mexe, então, indicadas a prêmios e que todo mundo gosta. É, só esse ano ele foi indicado com dois filmes, né? Sim. Então, pra Oscar. Então é inegável a qualidade do John Williams. Acho que vale destacar um negócio que é bem interessante, que era o carisma do garoto, né? Agora eu não lembro o nome do menino, mas ele interpretava o Barry, né? Isso. Que ficou conhecido no set de filmagens como On Take Carry, porque ele geralmente, as cenas quando ele participava delas, precisavam de apenas um ou dois takes pra cena ficar boa. Então ele ficou apelidado, todo mundo adorava o menino, né? E Spielberg sempre mostrando, né, essa qualidade dele com atores juvenis, né? É, mesmo nenhum ator dele tendo ganho o Oscar, né? Nenhum ator até hoje ganhou o Oscar em filmes do Spielberg. E aí, numa dessas coisas, o Spielberg, a fim de, como se diz assim, de captar toda a emoção do menino, sem o menino saber, ele pediu que dois integrantes da equipe se fantasiassem, sabe? Um de palhaço e outro de guri. E que se eles acabassem se escondendo. E aí, quando a cena começa a ser rodada, eles saem de trás de onde ele estava escondido, a fim de um assustar o menino, e logo depois aparece o palhaço para o menino acabar rindo. Que é usado naquela cena em que ele se surpreende com os extraterrestres. Que causou, assim, como se diz, uma reação muito espontânea, né? E que é muito interessante, cara, a forma que o Spielberg pensa, assim, às vezes, de pegar uma reação verdadeira, né? Sim. O Contatos Imediatos, ele tem vários temas, né? Entre eles, assim, um que o Spielberg queria trabalhar é o tema do Peter Pan, né? E que o filme Peter Pan é até citado no durante o filme, que o pai do garoto, né, interpretado pelo Richard Dreyfuss, né? É. Ele fala do Peter Pan, de como esse filme marcou ele e tal. E aí o filme acaba fazendo algumas referências ao Peter Pan que são bem interessantes. Que é a história preferida do Spielberg, né? Mais um que com certeza vale a pena ser assistido e revisto. Inclusive ele tem três versões, né? Ele já foi lançado em Blu-ray e DVD. Tanto no Blu-ray quanto no DVD você consegue encontrar as três versões. Que é uma versão que foi pro cinema, uma versão do diretor e uma outra versão especial que saiu. Isso é muito porque na época que gravaram o filme, por problema de agenda e de orçamento, acabou que o Spielberg rodasse algumas cenas que ele queria que fossem rodadas. E aí, depois que o filme acabou sendo um sucesso, ele perguntou pra Columbia se ele podia reeditar o filme e rodar algumas cenas adicionais. E aí ele acabou rodando essas cenas novas, né? Enquanto ele rodava o filme 1941, A Guerra Muito Louca. Mas a única condição que o estúdio pediu pra que essas cenas fossem rodadas é que ela mostrasse interior da nave alienígena, que é uma coisa que tinha deixado o público bem curioso pra ver e que não tinha sido possível. E aí ele rodou isso, conseguiu convencer parte do elenco a voltar, né? E aí ele lançou essa versão reeditada em 80, incluindo algumas cenas aí. Isso. Até que depois ele ainda lançou uma outra versão ainda. Mas ele considera que essa edição especial é a versão real do Contatos Imediatos de Terceiro Grau. E aí, 5 anos depois, em 1982, o Spielberg volta a trabalhar com o tema de extraterrestre, e aí ele volta com um dos filmes mais representativos da carreira dele, que é E.T., o Extraterrestre. Sensacional. Sabe, é um filme simples que conseguiu, como se diz, conquistar todos, né? Com uma coisa que, sabe, não precisa de ser extremamente pretensiosa, e eu acho que é isso que ganha o público. Pois é, ele é simples, né, cara? É só uma história de amizade, de diferentes tipos de tipo de aceitação, assim, que não existe limite pra você ter uma amizade. Isso. E é uma amizade que o garoto, o personagem principal do filme, né? Elliot. O garoto Elliot, ele tem aqueles problemas de relacionamento com o pai, né? E ele se sente sozinho, precisa de um amigo e acaba encontrando essa amizade tão sincera num ser de outro planeta, né? O filme é lindo. He said phone? He said phone? Can't you understand English? He said phone. Home? You're right. That's E.T.'s home. Home? phone home. E.T. phone home. E.T. phone home. Não, e eu acho que assim, é o ponto alto assim que eu dou muito mérito pro Spielberg é exatamente fazer um alienígena carismático, mais baixo, aparenta ser frágil, para que o quê? A gente não sinta medo dele. Exato. Para que a gente acabe tendo, vamos supor assim, dó dele. É, ele até tem algumas compaixão. Ele tem até algumas ações bem infantis, né? Seria como se fosse uma criança mesmo. Isso. Então, assim, você acaba criando um carinho especial por aquele alienígena e acaba entendendo as ações que o menino e a família tomam, né? Uhum. E além do ET ser carismático, é um filme que tem momentos tão sinceros, né? Tão puros, né? Na tela, que realmente é um filme que até hoje, né, marca ainda gerações. Marcou. Vai marcar e sempre. Vai continuar marcando. É um filme que ele não tem idade. Realmente é um filme que não tem idade. Ele tem tantos momentos de muita emoção, de amizade, como tem momentos engraçados aí, também. E aí, vamos mais uma vez. Trilha sonora do John Williams. Aquela madrugada, cara. Aquela. É. Não, já na primeira vez que ele sobe com a bicicleta. Uhum. Cara, nossa. Aquilo ali. Lágrimas escorrem, cara. É sensacional. É aquela cena que te arrepia toda vez que você vê. É um conjunto, na verdade, de tanta coisa bem feita, né? A cena em si é excelente. O momento da cena é perfeito, né? Uma perseguição e ele não tem como escapar. E agora o que vai acontecer? E aí acontece. E a música entra daquela forma e é incrível. O Spielberg sempre soube fazer isso muito bem, principalmente porque ele sempre está acompanhado de gente muito competente, né? E o John Williams é uma dessas pessoas. E a música do ET realmente não esqueci. E você vê ela hoje em dia, sabendo tudo que ela representa, você vê ela diferente, né? Você sente uma emoção a mais quando ela tá passando. Bom, esse é filme pra você ver e rever sempre, anualmente, sempre apresentar pra quem não conhece. É, pelo amor de Deus, quem não conhece ET tem que conhecer, por favor. Precisa de conhecer o mais breve possível, né? Isso. E aí, pulando 2 anos, em 1984, a gente tem O Último Guerreiro das Estrelas, que é o filme que foi dirigido pelo Nick Castle. Que, assim, tem uma história simples, que é um garoto que tem o domínio de um fliperama, que chama Starfighter, e ele consegue bater o recorde da máquina, e aí ele é convidado por um alienígena, pelo verdadeiro criador do jogo, pra ir pro espaço e ajudar a luz numa real batalha estelar. Que é, assim, e que o jogo foi baseado exatamente na nave que eles utilizam. Isso. Esse filme é um clássico da Sessão da Tarde e pode parecer hoje, né, quem assiste ele hoje sem saber o que esse filme representa, vai acabar achando o filme tosco, com efeitos especiais ruins. Mas, na verdade, ele é um dos pioneiros no uso de computação gráfica, porque todos os efeitos especiais do filme são feitos por computação gráfica. E isso em 1984. Ele não utiliza maquetes, ele não utiliza cenários pintados, né, o matte painting, como era chamado na época, e ele é todo por computação. Por causa dessa computação gráfica, que hoje ela parece mal feita, ele pode passar a impressão de ter envelhecido mal, pelo menos visualmente, né? Mas... porque as naves que aparecem no filme, elas são até interessantes, mas a textura dos planetas, as montanhas, meteoros que aparecem é desastroso. A textura é terrível. E eu acho que mesmo pra época deve ter causado uma certa estranheza aquilo ali. Mas a história é tão divertida e o filme empolga tanto nas cenas que ele é salvo por isso, né? Mesmo hoje, ele continua sendo divertido. Eu acho que já tinha uns 15 anos que eu não assisti esse filme. Acabei revendo por conta da gravação do podcast. Ele continuou funcionando pra mim. E engraçado, porque se ele tivesse... E aí o filme acaba entrando num paradoxo, né? Porque se ele tivesse utilizado menos CGI, ele teria envelhecido muito melhor. Mas se ele não tivesse usado a CGI, ele não teria se tornado tão importante, né? Tem também, né, uma coisa que, assim, é interessante. Nós temos no filme um DeLorean muito mais evoluído que o de Volta para o Futuro. Caralho, se vocês acham o DeLorean de foda, puta que o pariu! no daquele, cara. Oh, a janela é reta. É reta, não. Ela é inclinada. É sensacional. Ele é muito bonito, cara. É muito bonito mesmo. E ele vira uma nave espacial mesmo. É. Ele vira quase um foguete. E aí uma curiosidade, né, que o Arley começou a falar do filme citando o diretor, que é o Nick Castle, né? E o Nick Castle, anos antes, ele fez história no cinema de terror interpretando o famoso assassino Michael Myers no clássico Halloween do John Carpenter. Então tudo liga ao John Carpenter. Aqui o John Carpenter é o nosso Kevin Bacon. É, o John Carpenter foi colega de faculdade do Nick Castle, né? E aí o Nick Castle era muito amigo do John Carpenter, inclusive roteirizou Fuga de Nova York, que era um outro filme dele, né? É. E anos depois acabou roteirizando o Hulk, A Volta do Capitão Gancho. E mais recentemente trabalhou no roteiro do filme August Rush. E que eu gosto pra caramba. É, O Último Guerreiro das Estrelas é um filme, assim, se você se desligar do fato de que na época a computação gráfica não estava tão evoluída, você consegue se divertir muito. Até mesmo nas cenas que se passam onde o garoto mora, que é um cenário ali bem Spielberg, né? Parque de trailers, né? Isso. É bem legal, cara, é bem legal mesmo. É, uma outra coisa a falar sobre O Último Guerreiro das Estrelas, né? É que ele é exatamente o filme que deveria ter sido o Lanterna Verde no ano passado. É, exatamente. Óbvio que com efeitos mais bem feitos e tudo, mas ficaria bom. Né? Lembra muito algumas coisas ali, que eu acho que até o filme do Lanterna Verde buscou como inspiração. Até mesmo a estrutura da história é muito semelhante, mas o Último Guerreiro das Estrelas funciona muito melhor. E aí no mesmo ano, em 1984, chega aos cinemas Starman, dele, John Carpenter. O Starman, ele tem uma ligação muito interessante com ET, o extraterrestre, né? O Arley vai explicar melhor essa ligação aí. Ele é tão relacionado com ET pelo simples fato que na época a Columbia tinha dois roteiros na mão. Um se chamava Starman e o outro se chamava ET, o extraterrestre, né? A Columbia, ela não tinha dinheiro pra fazer os dois. Então ela decidiu escolher um. E óbvio, quem ela foi escolher? Starman. Não, o filme é muito legal. Porém, deve dar uma puta de uma frustração, né? Você perdeu um sucesso muito maior, porque Starman foi um fracasso na época. Não foi exatamente um fracasso, porque até gerou uma série de TV depois, né? Mas assim, mas comparado com ET, né? Não, é comparado com ET, realmente. Columbia. É. Deu mole pro parceiro. Pois é, e não foi apenas por questão de grana, deles não terem como fazer os dois filmes, não. Mas foi porque eles não queriam ter dois filmes com invasão ali, com um alienígena, né? E com alienígena, que fosse de forma tão parecida, porque Starman você pode até considerar como uma versão adulta do ET, né? Porque é a mesma coisa, o alienígena que vem pra Terra, ele tá perdido por aqui, e ele encontra numa personagem feminina, né? E adulta, no caso, né? Adulta, que tá extremamente fragilizada pela morte do marido, né? E quando esse alienígena chega, ele toma a forma do marido dela. Que é o Jeff Bridges. Que é o Jeff Bridges, que por sinal foi indicado ao Oscar por esse filme. Que ele tava excelente, né, cara? Tava excelente. Tava muito demais. Bom. Tava demais. O filme é muito bacana, né, cara? Agora, o mais interessante desse filme é que ele, apesar dessa abordagem, né, do alienígena perdido, ele acaba se tornando uma outra espécie de filme. Ele vira um road movie, né? Ele é viagem. Né, e ele é tão road movie que tem até uma cena em Las Vegas. Isso. E assim, tem aquele clichê, né, inicial, que você começa a ver, aí você fala, ela assustou, mas no final esses dois vão acabar se apaixonando. Tem esse clichê? Tem, mas é bem utilizado com o filme e tudo. É, e tem frases muito bacanas, né? Tipo, tem uma frase que o personagem do Jeff Bridges fala, que geralmente quando o ET invade o nosso planeta é pra destruir, né? Uhum. Fala que nós somos espécie menos avançada, que nós não prestamos e whatever. E ele fala pra ela que nós, os humanos, sempre enxergamos o lado bom nas piores coisas, né? É. Uhum. E você falou em frase e tal, tem um diálogo muito legal nesse filme, porque quando ele se encontra pela primeira vez com uma outra pessoa que não seja a personagem da Karen Allen, ele fala saudações, porque é um alienígena que veio de um lugar, porque assim, vamos situar melhor aqui. O filme ele começa mostrando uma expedição da nave Voyager, né, do satélite Voyager, levando diversas gravações, diversos objetos, né? E como um disco com diversas gravações. 52 saudações, ou algo do tipo. Saudações, né, e algumas coisas do planeta Terra. E que esse alienígena tem contato, né? Então ele, a primeira coisa que ele fala é saudações, porque é a primeira, é uma das formas de comunicação que ele encontra ali. Então ele fala saudações pro cara e tal, e aí tem um cientista que fica sabendo disso e vai contar pro militar, né? E aí tem um diálogo que eu acho que é muito legal, que o cientista vira pro militar e falou: não, peraí, a gente tá indo pro caminho errado, né? A gente tá achando que o cara é hostil, mas quando ele encontrou alguém da Terra, a primeira coisa que ele falou foi saudações, né? Aí o militar vira e fala: mas também foi isso que o canibal disse antes de devorar o missionário. Aí o cientista vira e diz: mas nesse caso, quem é o missionário e quem são os canibais? É. Então é mais um filme aí que faz a gente repensar a nossa posição. Mas o grande lance do filme mesmo é essa questão da descoberta, né? Isso que eu ia falar. É a descoberta do lugar estranho pro alienígena e de um motivo pra voltar a viver pra personagem da Karen Allen, porque ela começa o filme com uma depressão, assim, e determinadas ações dela demonstram que ela tá com desejo ali de cometer suicídio, né? E uma coisa que você falou dessa questão da descoberta, é interessante aquela cena, né? Ver um sinal amarelo e ela passa rápido, né? Ah, eu adoro essa cena. E depois, né? E quando ele pega a direção depois de um tempo, já tinha passado mais de meia hora de filme, ele faz a mesma coisa, só que, porém, era um trem. E o trem era... Cara, o trem tava em vias de acertar o carro. E ele passa e ela fala: você tá louco? Não, não. Foi o que eu entendi. Vermelho, você para. Verde, você passa. E amarelo, você passa mais rápido ainda. Cara, é sensacional uma cena dessa. Sabe, é realmente que o alienígena não tem malícia. Ele tá interpretando literalmente o que ele tá vendo. É. Ali, né? Realmente. Ele fala: eu observei você, né? Então eu sei dirigir porque eu te observei. Então tudo que ela fez, ele repetiu. E o filme termina com uma cena, o shot, né? O take final do filme é lindo, né? Que é ela olhando pra luz, ele indo embora, né? E é muito representativo porque ela tá grávida dele, ela termina o filme grávida. Ele deixa uma bolinha, porque essas bolinhas meio que representavam um poder pra ele. Isso. E ele deixa uma bolinha falando que ele vai saber o que ele vai fazer com aquilo ali. Pois é, deixa um gancho muito legal, né? Ele poderia ser feito uma continuação hoje, por exemplo, que o garoto já estaria grande, né? É. E o que poderia sair daí? Mas aí eu vou entrar naquela coisa. Infelizmente, o cinema, hoje em dia, ele é muito... Todo filme é muito pretensioso, todo filme quer ser muito. É. Por isso os filmes perderam muito aquela alma típica de filmes da década de 80, que era um filme feito pra se divertir, um filme pra ser simples, pra ser legal, pra emocionar. Starman, ele pode não ser pretensioso, mas ele passa várias mensagens. Várias mensagens, mas ele não quer ser mais do que ele é, ele não quer ter toda a pretensão do mundo. Assim como ET, o próprio The Last Starfighter, aí tem o Cocoon, inimigo meu até que nem tanto. O Flight of the Navigator, Battle is Not Included, e outros filmes aí, não só filmes relacionados com a temática alienígena, mas como vários filmes da década de 80 aí, Curtindo a Vida Doidada, e vários outros aí, né? Infelizmente, o cinema perdeu muito desse cinema mais voltado pra diversão. Mais sincero mesmo, né? Sincero, feito de coração mesmo. Tá? Um ano depois, 1985, sai também um filme que acabou virando cult, depois do lançamento, que é Inimigo Meu, né? Que é uma história muito interessante, faz uma análise muito pertinente sobre choque de culturas, né? Que é basicamente o motivo da maioria dos conflitos, e mostra, né, que uma vez que você conhece o inimigo e você percebe que eles não são tão diferentes, né, você passa a questionar o motivo de toda uma guerra, né? Mas o filme tem muitos problemas. E são problemas relacionados à produção. A direção de arte é fraquíssima, os efeitos especiais são ruins, mesmo pra época, e ele tem alguns problemas de narrativa que provavelmente foram causados pela troca de diretor no começo da produção, porque quando o filme começou a rodar, ele deveria ter sido dirigido pelo Richard Lohengrin, e ele foi demitido logo após algum tempo, poucas semanas de filmagem, porque ele simplesmente estourou o orçamento, e aí chamaram o Wolfgang Petersen, que é um diretor muito bom, mas pegou meio bonde andando, né? E aí o filme acabou ficando um pouquinho problemático, mas ainda assim, vale ser revisitado, caso você já tenha assistido, e vale ser visitado também, caso você não conheça. Mas, assim, tirando essas falhas e tudo, é um filme que, assim, tem, cara, o relacionamento daqueles dois é mais um daqueles filmes que é algo marcante. É, o Louis Gossett Jr. é impressionante que mesmo debaixo de toda aquela maquiagem pesadíssima dele, você consegue notar, né, as nuances de interpretação dele. É muito bacana. E tem uma coisa que o Peterson faz que é muito, muito bem, que ele cria uns momentos que de humor até, que conscientemente eles estão entre o limite do ridículo, sabe? Como o alienígena adquirindo comportamento maternal, né? Quando descobre que tá grávido e ele começa a costurar pro filho que vai nascer. É um momento que ele, por muito pouco ali, você não começa a rir de tão ridículo que é aquilo, mas acaba se tornando um momento forte do filme. É. Pra mim, esse laço de amizade criado é que é maior do que o preconceito, né? E do que, como se diz, o inimigo, pra mim é o ponto mais alto e que vale mesmo o filme. É um filme que sempre eu vou ter vontade de rever, mesmo com produção sendo péssima. É, e é um filme tão interessante que você tem um vilão que aparece no final ali do segundo ato, que acaba sendo o conflito que chega no clímax do filme, que é um vilão interpretado por um ator que estava no Blade Runner, né? Ele é o Brian James. E ele é um vilão tão interessante que, mesmo sendo um pirata espacial, ele recita Shakespeare, porque quando eles estão numa refinaria ali e tal, ele recita um trecho de Macbeth. Mas é um filme assim bem problemático, mas vale a pena ser assistido, sim. Apesar de tudo, você tem que ter em conta todos esses problemas que ele teve de produção para poder entender por que o filme, em determinados momentos, ele parece ser tão mal feito. Mesmo para a época, ele já era um tanto quanto mal feito. Mas ele consegue passar muito bem a mensagem que ele quer passar, que é essa mensagem de tolerância, né? Essa mensagem de você tentar entender os motivos do teu inimigo, né? E começar a questionar, né? Toda uma batalha. E ali, no ano de 1989, tivemos o filme O Segredo do Abismo, realizado e escrito pelo James Cameron. Pois é, muita gente, quando assistiu Avatar, né, achou que James Cameron, pô, esse cara tá maluco agora, quer salvar o mundo, fica fazendo filme com mensagem ecológica. Mas O Segredo do Abismo já demonstra essa preocupação do James Cameron com o que o ser humano tem feito com a Terra. Esse filme, ele é importante comentar que na época que ele foi lançado, ele foi muito criticado porque o final do filme não condizia com o que o filme prometia, sabe? Você promete uma coisa grandiosa e acaba entregando um final meia boca. E realmente, isso acontece, e o final que foi pra versão pra cinema não era o final pretendido pelo James Cameron, e ele teve que tirar esse final junto com toda uma subtrama que envolvia uma crise internacional que vai se formando ao longo do filme, quase vira uma guerra nuclear entre as superpotências do mundo, né? Ele é obrigado a remover tudo isso porque a Fox achava na época que filmes pro grande público não poderiam ser maiores que 2 horas, né? E o filme sem todos esses cortes, ele tava com 2 horas e 40. Então, o Cameron foi obrigado a remover um monte de coisa. Só que removendo isso, ele acabou tirando muito da força do filme. E aí, quando ele relança o filme em 92, se não me engano, no formato Laserdisc, ele relança numa versão especial mais longa, né? Que tem o final, que era o final que ele pretendia. A alienígena demonstra todo o poder dela e ela dá um ultimato, né, aos seres humanos. Falam, ou vocês aprendem a coexistir pacificamente, ou nós vamos ter que dar um jeito de interferir, né? É uma raça alienígena que está vivendo no fundo do mar, né? E aí começam a acontecer algumas coisas estranhas, e uma equipe liderada pelo Ed Harris é mandada ali para o fundo do mar para poder investigar o que está acontecendo, né? E ele descobre essa forma de vida alienígena aí. Na verdade, eles não, até então eles não sabiam, mas eram para tirar de um submarino que foi destruído de forma inexplicável até então, e que ele tinha várias bombas nucleares dentro dele, porém até então a tripulação não sabia, apenas os soldados que acompanharam ele. É uma espécie de aliens, né? Você tem aquela mesma estrutura do aliens, né, que você manda uma equipe de exploração junto com uma equipe militar, né, para uma coisa que os militares também não estavam muito preparados. Particularmente, esse filme é muito bom, é um filmaço do James Cameron, tem efeitos especiais bem interessantes. É um filme que eu gosto, mas eu acho que ele é cansativo em alguns momentos, sabe? Mas é um bom filme. É, porque não é um filme de ação, né? É, não, não é nem pela ação, não. Eu acho que às vezes a história fica um pouco agarrada, sabe? Eu entendo a intenção de realmente mostrar toda aquela exploração debaixo da água e tudo, mas eu acho que demorou muito, entendeu? Pra avançar na história. Uhum. É, ele é um filme que na época ganhou muita notoriedade pela fotografia submarina, né? Que é uma coisa extremamente difícil de fazer e James Cameron conseguiu chegar num resultado muito bom. E pelos efeitos especiais também, né? Que foi uma das primeiras tentativas de se trabalhar líquido, feito totalmente por computação gráfica, que depois James Cameron iria utilizar no T-1000, no Exterminador do Futuro 2. Exatamente. Então, passando aí no caso, né, dando um salto aí, chegando em 1996, a gente tem Marte Ataca. Um filme de ação com comédia, feito pelo Tim Burton, roteiro do Jonathan James. E ele é um filme em que marcianos invadem a Terra, planejando transformar nosso planeta, literalmente, em um parque de diversões para ele. Né? É um filme, cara, bem tosqueiro, mas é muito divertido pelos atores escolhidos, pelas ações desses personagens, pelos próprios alienígenas, são bichos. Nossa, velho, sou feio demais. Mas, assim, inicialmente eles fingem estar vindo, como se diz, como paz, até que aparece um pombo. Né, todo mundo achando que eles vêm em paz, o cara solta o pombo. E de repente o alienígena fica puto e começa a atirar pra todos os lados, a desintegrar milhares de pessoas. E eles simplesmente, se não fizerem nada, a raça humana vai ser simplesmente extinta por ele. É um filme que lembra, assim, né, óbvio que mais comédia, mas lembra bastante Independence Day, que é do mesmo ano. E lembra bastante também a estética dos filmes dos anos 50, né? E tem toda essa questão aí de fazer uma certa homenagem a isso também, até porque. Que esse Marte Ataca era uma linha de cards, coleção, né? E que acabou sendo adaptado pra um filme, né? É, uma coisa legal que eu acho, tipo, é que na cena que mostra a nave, num daqueles, tipo, tanques, né? Uma daquelas esferas de vidro lá que tinha, você pode ver o palhaço foi assassinado pelo pinguim no Batman Retorno, que é do Tim Burton também, cara. Essa cena é demais. E, nossa, tem cenas ótimas, por exemplo, a cabeça da Sarah Jessica Parker inserida num cachorro. Ah, é verdade. Ou a cabeça de um cachorro inserido na Sarah Jessica Parker. Porque não fala que pra ela não muda muito, né? Porque ela tem cara de cavalo, a cara de um cachorro nela não muda muita coisa, né? Maldade. Adoro ela, mas ela é feia pra bosta. Então, mas aí, sei lá. Ele não é um filme que tem muito o que comentar. Ele é assim, é pra se divertir. Eu me divirto horrores com o filme. E tem umas participações especiais ótimas, né? Tom Jones. O Jack Black, cara, Michael J. Fox, no caso aí eu falei Sarah Jessica Parker, o Pierce Brosnan, Annette Bening, Glenn Close, Jack Nicholson fazendo dois papéis, né, cara? Nossa, ele como aquele dono de cassino, cara, era de uma vergonha. Ah, e o melhor de tudo, cara, o melhor de tudo é quando é como os alienígenas morrem, né? Se a gente acha que bactéria é absurdo, nada é melhor que você matar alienígenas com uma música velha. Bom som. Isso é incrível, cara. Isso é uma fodalidade. E poucos filmes vão conseguir fazer. Eu começo a ver e falo, não pode, cara. Não é possível que eles estão matando os alienígenas com a música alta da velha. Então, né, como essa nossa conversa tá ficando muito grande, a gente definiu por bem dividir o podcast em duas partes. Então a gente se vê semana que vem e sobe a música de véia pra matar alienígenas. Eita maravilha. Will you answer to? That means I offer my love to you, to be your own. If you refuse me, I will be blue and waiting all along. But if when you hear my love call ringing clear, I hear your answering answer. belong to me, I'll belong.